Pimenta Garoto. E a gente vai detonando aqui em Bragança. A galera chega junto e vai dançando assim, ó. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo igual. Vai! E veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois DJ, é DJ, DJ Boy! Dois amores, não sei como explicar. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Toda novela tem o seu final. Meu parceiro Jairinho já detonou, aqueceu a galera. Agora chega o DJ Boy, já tem o Tuba. Meu parceiro Alan, Paulo, Marcele, Alô, Júlia, Thaís, Rosana, Fernando, Fabi, Márcio, Caroline, toda a família Rubi tão na área. Boy! Eu tenho dois amores, não sei como explica. Quando ela descobriu, eu as amo iguais. Sou o ator principal, da minha novela. Sou o ator Rubi principal, da minha novela. Sou o ator principal, da minha novela. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando no Rubi. Meu parceiro José, Alô Afonso e a Elane, bora de tudo! Bata um gosto de fruta que deixa atinar minha boca. Ai, que coisa louca, eu gostei daquele beijo. Cheio de desejo, me senti tão envolvente. Quem é que tá tocando? E teu corpo quente é o garoto Didio. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo, deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que me ama. Mas é legal demais fazer amor com o Didio. Mas é legal demais fazer amor contigo, Didio Boy. Mas é legal demais fazer amor contigo, Rubi. Mas é legal demais fazer amor contigo. Detona, DJ Boy! E a gente vai detonando pra galera, aquecendo tudo! Despedida do Rubi Saudade! Tá chegando um novo sábado! Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo. O lendário tá chegando! E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera pra mim, libera, vai! Libera, libera pra mim, Rubi! Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Didio Boy. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, Rubi, aplica. O que é que você quer ser, dizendo que é tão bonita? E aí, meu amor? Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer ser, dizendo que é tão bonita? Faz assim, filha. Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? A

vem dançar. Vem dançar no embalo do J-Son, a qualidade na seleção. DJ Wellington e a multidão. Meu parceiro Macaco já tá na área. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. Vem dançar brega com o J-Son. Nessa noite especial, vou curtir com o J-Son e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, J-Son levando o astral. O arrasta-povo vai contagiar essa galera, o arrasta-povo é demais. É J-Son, é J-Son. Rubi, vem dançar. Vem dançar ao som do seu J-Son. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Son e com o fruto sensual. Vem dançar ao som do seu J-Son. DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com J-Son e com o fruto sensual. Fruto sensual. Vem dançar. Qualidade na seleção, DJ Wellington e a multidão, com a raça povo de Valdecans. Te ver dançando aumenta minha paixão. Essa batida é muita emoção, contagiando o meu coração. E aí, DJ Didio? Bora detonando assim! O primeiro você nunca esquece. Rubi. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparecem, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparecem, a lua cresce, eu penso em você. Canta aí, vai! Canta, Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta, roçadeira, que traz a flor que nasce do teu coração. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparecem, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparecem, a lua cresce, eu penso em você. Canta, Juliana, que faz a flor que nasce da tua paixão. Canta, roçadeira, que faz o dor que nasce do teu coração. Som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparecem, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá, meu parceiro Benço, aparecem, equipe só zebra daqui do Rubi. Canta, Juliana, que traz a flor que nasce da tua paixão. Rubi! Canta, roçadeira, que traz o dor que nasce do teu coração. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece, a lua cresce, eu penso em você. O sol se esconde por detrás do horizonte, em uma viagem delirando teu olhar. E lá pras bandas quando a noite aparece. Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai! Pede pra danar, mas é gostoso. Pede pra danar, mas é gostoso. Meu parceiro Aldo, é Graciel, Jefferson, é lá do trem, então no circuito. Pede pra danar, mas é gostoso. Pede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento. Pra danar, mas no fundo é saboroso. Não adianta nem olhar assim pra mim. O que vocês estão pensando, tem cabelo pichain. Do que eu tô falando, vem é pele, é espetoso, é fedorento, padaná, mas no fundo é saboroso. Fede padaná, mas é gostoso. Fede padaná, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento, padaná, mas no fundo é saboroso. Minha gente, esse bicho é um gambá. Cacei no mato e tô trazendo pra tratar. Esse cheiro que ele tem é no cabelo, mas se a gente arranca o pelo, o gambá fica cheiroso. Faz-se um fogo de palha, bota uns gravetos pra queimar. Um bom tempero nunca falha, é saboroso tal gambá. E foi? Põe pimenta malagueta e a cervejinha pra gelar. Eu não tô preocupado com o cheiro do desgraçado e nem quero saber se você tá, você tá, você tá, você tá, você tá. O boy na parada. Faz-se um fogo de palha, bota uns gravetos pra queimar. Um bom tempero nunca falha, é saboroso tal gambá. Põe pimenta malagueta e a cervejinha pra gelar. Meu parceiro Sandro, não tô preocupado com e você. Aí Sandro, e nem quero saber se você tá, você tá, você tá, você tá, você tá, você fede pra danar, mas é gostoso. Fede pra danar, mas é gostoso. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento pra danar, mas... E Jorginho do Chapéu tá com a gente também. Jorginho, muito obrigado, hein? O homem já vai vender copos do Rubi aí. O bicho é preto, é feio, é cabeludo, é fedorento pra danar, mas no fundo é saboroso. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Bora detonando! Rubi. Esse negócio de matar gente no sertão já foi trabalho mais maneiro. Menos pra eu. Quis matar um homem, me lasquei. Levei uma surra tão danada, uma surra caprichada por meu pai e minha mãe, que eu arribei de casa. 18 anos incompleto. 1930. Ingressei nas forças. Revolução como diabo. Tiro como diabo. Toda a galera do pescado também. Eu queria ser artista. Ingressei na RCA, onde estou até hoje, graças a Deus. Aí eu já era artista. Artista do Nordeste. Meu sonho. Comecei a sentir saudade de casa. Pelo cartaz que eu tenho, eu acho que já dá pra voltar. Eu quero dar uma surpresa danada, meu pai. A surpresa vai ser tão grande que ele nunca mais vai esquecer na vida dele. Regressei. Toda a família Cruzeiro também. Cheguei em casa de madrugada. Estão com a gente, dando Rubi. Sertaneja. Frente a frente com a minha casa. Chamei. Boa de casa. Boa de casa. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi. Me lembrei do prefixo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre, Senhor Deus, louvado. E o Marcelinho Pescado, hein? Sim, senhor. Tô vindo do Rio de Janeiro, seu Januário. Trago um recado pro senhor. É do filho do senhor. Mandou até uma coisinha pra lhe entregar. Meu parceiro Sábio também. Quando... Já tá no circuito, alô Sábio. Um abraço do garoto Didio. Fiquei olhando pela greta da janela. Rubi. Aí vim ver acender o candeeiro. Escutei o divulgado do caneco no fundo do pote. No fundo do pote. Como pai. É o barulho, hein? Tibungo. Lá vem o velho pelo corredor. Caneco numa mão, o candeeiro na outra. Chegou mesmo na janela que eu tava. Arriou o corpo d'água no batente da janela. Tirou a tramela, abriu a janela em cima de mim. Aí eu senti o cheiro dele. Aquele cheiro antigo. Aquele cheiro meu. Ele candeou-se, levantou o candeeiro acima da cabeça e me interrogou. Quem é o senhor? Luiz Gonzaga, seu filho. Isso é hora de você chegar em casa, seu coisa. Santana, Gonzaga chegou. Viva Deus, a meninada. Ei! Menino como o diabo. Irmão que eu não conhecia. Um abraço, Quição, também. Aí, e aí, Quição? Cedo, a casa já tava cheia de gente. Aí eu digo, agora eu vou fazer bonito. Vou cantar pra esse povo. Desembaiei a sanfona e mandei brasa. Quando eu pensei que tava agradando, Raimundo Jacó gritou lá do meio do povo: Luiz, respeita Januário, moleque. Boy. Quando eu voltei lá no sertão, eu quis zombar de Januário com meu pole prateado. Só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como negro e pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: meu parceiro Sangue, o rei da farinha! Alô, Sangue! E foi aí que me falou, meio zangado, veja. Bora, meu Rubi! Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os dois do baixo do teu pai. Tem que respeitar. Respeita os dois do baixo do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Vai dançando. Alô, garçom, um pacote de cerveja para o clube do amigo do castelo. Criado da sanfona de Mané, no pé do corocotim, corocotim, cunhé, cunhé. Onde tem baile de sanfona, tá Mané, sempre no corocotim, corocotim, cunhé, cunhé. O som das estrelas. O floreado da sanfona de Mané, não sai do corocotum, corocotum, cunhé, cunhé. Onde tem baile de sanfona da Mané, sempre no corocotum, corocotum, cunhé, cunhé. Foi no concurso feito na rádio patrulha, quando ele entrou na bulha, o outro perdeu a fé. Tá contratado e só vive programado, ninguém perde o tom. Meu parceiro Alex, rei da pescada amarela de Bragança. Cunhé, cunhé, cunhé, a mão dos oito barcos. Para o Marcelinho Pescado. A galera vai dançando, vai dançando, vai dançando. Rubi. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido que já bate na cintura, não usa trança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido, na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado, pra agradar a namorada, fala: meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado, pra agradar a namorada, fala: meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo, minha linda namorada que sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo, minha linda namorada que sorriso lindo. Um pacote de cerveja pro Zé Cruzeiro. Alô, garçom. Bora, os caras querem beber. Vai do 12. Toda mocinha que completa 15 anos é uma loucura, ninguém pode segurar. Cabelo comprido que já bate na cintura, não usa trança para não se atrapalhar. Prende no cabelo um lacinho colorido, na sua idade ela sempre está sorrindo. E o namorado, pra agradar a namorada, fala meu amor, quero teu sorriso lindo. E o namorado, pra agradar, fala meu amor, quero teu sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo, minha linda namorada que sorriso lindo. Quero teu sorriso lindo, quero teu sorriso lindo. Sorriso lindo, sorriso lindo, minha linda namorada que Rubi. Um abraço a toda a família Serrano Pescado lá de Bragança. Meu parceiro, homem do posto, também já tá na área. Tá aqui ao lado. Tudo que você me pedir, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Tudo que você me pedir, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. E tô casa pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Eu tô, porque você merece o meu amor. Não foi igual aquela que foi embora e me deixou. Todo Poderoso Rubi. Você me pediu, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Tudo que você me pediu, eu tô. Com carinho, com muito amor, eu tô. Me tocava pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. E tocava pra morar, rádio, televisão, geladeira e fogão. Um carro pra passear, lá no sertão, com os seus irmãos. Eu tô, porque você merece o meu amor. Poderoso. Rubi. E aí, Jairinho? Vou contar, só não gosto de fuxico, mas do pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas do pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas do pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas do pobre para o rico, grande diferença. O rico quando se casa é mesmo que tá no céu. Se despede da família, a noiva retira o véu. Viaja para os estates, passa a lua de mel. Pobre quando se casa é forró a noite inteira. A cana fala no centro, tira gosto e macaxeira. E os dois só pensando em dormir numa esteira. Eu vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. A feira do homem rico, de tudo no ponto não. É bacalhau bacalhau, peixe, ovos, carne vem de caminhão. Arroz, biscoito de trigo, feijoada e macarrão. A feira do pobrezinho são 2 quilos de farinha, 2 bolsas de bulaca, metade de uma galinha, 300 gramas de tripe, 1/2 quilo de sardinha. Não vou contar, vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. O rico porque tem tudo, não liga pra carestia. Tem uma casa bonita, no portão tem um vigia. Pra ele tá indo bem, seja de noite ou de dia. Pobre é um sofredor, todo dia tá naquela. A rua onde ele mora, lama dali na canela. E o vigia do pobre é uma pobre cadela. Eu vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Filho do rico quando chora, a mãe diz não chore não. Vá pra sala, meu benzinho, assistir televisão. E mais tarde mamãe compra pra você um avião. E do pobre quando chora, pega logo uma lapada. A mãe começa a gritar, cala a boca, zabucada. Se você chorar de novo, dole outra cacetada. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Sapato do homem rico, você sabe como é. É daquele sapato bom que não cria nem chulé. Meu parceiro Rodrigo, ele é a Erianda, já tô na área. Então do Rubi. Cadastro tem 2 palmos de altura desses cavalos de aço. Cada passada que dá solo lá no pedaço. Vou contar, vou contar. Só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Marcelinho Pescado também. Só anda toda granfina, faz curso de engenheira, desiste, faz medicina. Quando não se forma aqui, se forma na Argentina. Filha do pobrezinho, só pensa em ser verdadeira. Toda se pede novinha, dançando na carteira. E aquela mais sabida, trabalha de piniqueira. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Vou contar, só não gosto de fuxico, mas o pobre para o rico, grande diferença. Rubi. Vai dançando, vai dançando, vai dançando. É verdade, meu senhor. Essa parou. História do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. Hom, hom, hom. Hom. Meu parceiro Gustavo! O jumento é nosso. O homem do papel bordado tá aqui ao lado. Ele, o Paulo e toda a galera. Sempre foi o maior desenvolvimentista do sertão. Rubi! Ajudou o homem na lida diária. Ajudou o homem. Ajudou o Brasil a se desenvolver. Arrastou lenha, madeira, pedra, cal, cimento, tijolo, telha. Fez açude, estrada de rodagem, carregou água pra casa do homem, fez a feira e serviu de montaria. O jumento é nosso irmão. E o homem, em retribuição, o que é que lhe dá? Castigo, pancada, pau nas pernas, pau no lombo, pau no pescoço, pau na cara, nas orelhas. Jumento é bom, o homem é mau. E quando o pobre não aguenta mais o peso de uma carga, que se deita no chão, você pensa que o homem chega, ajuda o bichinho a se levantar? Pois sim, faz é um foguinho debaixo do rabo dele. O jumento é bom, o jumento é sagrado. O homem do posto também! Oh. O homem só presta pra botar apelido no jumento. Meu parceiro José! Desintepili! Afonso, Elane e a Raquel! Babau! Galera de Miracelva, tô no Rubi! Breguesso! Fofachão! Confirmando presença sábado! No lançamento do lendário Rubi! Seresteiro, sineiro! Relógio! É! Ele dá a hora certa no sertão! Tudo isso é apelido que o jumento tem! Astronauta! Professor, estudante, advogado das bestas. É chamado estudante porque quando o estudante não sabe a lição na escola, o professor grita logo: você não sabe que você é um jumento. Vinícius Silva, estudante pra si. O Charles Marclay, jumento de professor. Puti, Trica, porque... Ivone, o Mário, o Célio. Galera tá fazendo a pedra. Quem ensina a ler de graça é o jumento, meu filho. É assim. Silone, Silone, Silone, Silone, Silone, Silone. Só não aprende a ler quem não quer. Esse é o jumento nosso irmão, animal sagrado, serviu de transporte de Nosso Senhor. Quando Nosso Senhor é pirritotinho, todo jumento tem uma cruz nas costas, não tem? Pode olhar que tem. Todo jumento tem uma cruz nas costas. Foi ali que o menino santo fez um pipizinho. Rubi! Por isso ele é chamado de sagrado. Jumento, meu irmão. Givaldo Gravações, então, CDs. Ele é cheio de presepada, sim, senhor. Uma vez ele me fez uma, menino, que eu não me esqueci mais. Quando dá as primeiras chuvas no sertão, a gente planta logo um milhozinho no monturo da casa da gente. Porque dá ligeirinho é milho doce, dá ligeirinho, ligeirinho. Jumento cismou de ser meu sócio. Eu disse, eu pego ele. Quando ele invadiu minha roça, eu preparei uma armadilha. Cheguei perto dele e disse, comendo meu milho, hein? Vou lhe pegar. Ele balançou a cabeça, ligou as antenas, trouxeu o rabo, trouxeu, deu quase e disparou. Poderoso Rubi. Tão danado na cerca que nem triscou na minha armadilha. Correu uns 10 metros, fez meia volta, olhou pra mim e me gozou. Seu Luiz! Seu Luiz! Comi seu milho! E como? Fim da peste, comeu mesmo! Mas eu gosto dele, porque ele é servidorzinho que é danado. Animal sagrado, jumento, meu irmão, eu reconheço o teu valor. Tu és um patriota, tu és um grande brasileiro. Eu tô aqui, jumento, pra reconhecer o teu valor, meu irmão. Agora, meu patriota, em nome do meu sertão, acompanhe o seu vigário nesta eterna gratidão. Aceita nossa homenagem, ó jumento nosso irmão. Hom, hom, hom, hom, hom, hom. Bora virando os ritmos. Rubi. O primeiro você nunca esquece. É o garoto de Didio. Primeiro a gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Toda a galera da Rádio Pérola FM, tão aqui, tão aqui. Rubi, poderoso Rubi. Rubi, poderoso Rubi. Rubi, poderoso Rubi. Rubi, todo poderoso Rubi. Rubi. Todo mundo já conhece, mas já custa relembrar que o todo poderoso é o melhor som do Pará. Qualidade digital de verdade pra você, é tão puro e cristalino o som que a gente pode ter. Rubi, poderoso Rubi, Rubi, poderoso Rubi. Já temos CD ao vivo, poderoso Rubi. Aqui ao lado, somente R$5. Primeira parte com o DJ Jairinho. Vem, pega logo o teu que tá filé. Esta é mais uma produção Givaldo Gravações CDs. E o sobrinho dele vai detonando. Detona, DJ Boy! Vai do Solírio! Meu parceiro Sangue, o rei da farinha. Um abraço do garoto Didio. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Rubi. Eu quero ir contigo, amor, do super dinâmico. É o magnífico digital do... Bora que são! Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico super dinâmico. É o magnífico super dinâmico. Digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico super dinâmico. É o magnífico. É um prazer imenso estarmos hoje aqui. Forró dos Feirantes. É a despedida desse nosso velho Rubi. É o magnífico. Porque semana que vem é o lançamento do novo Rubi. A nova era tá chegando! Tá chegando o lendário! E essa aqui é o hino do lendário, diga aí, ó! Rubi! Lendário! O lendário! Lendário Rubi Saudade. Que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Tá chegando! É claro que sim. Que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Saudade bateu e eu voltei. Você me chamou e eu cheguei. Cheio de desejo e emoção. Vai fazendo a pedra, meu povão. Quem não dança agora vai dançar. Quem não balançar vai balançar. Segura aí, não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. O lendário. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim. Que sim. Yeah! É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim. Que sim. É o nosso lendário lançamento sábado em Belém. Na Via Show. Domingo dia 2 nas Defa. Dia 3 no Palácio dos Bares. E a volta do melhor DJ de todos os tempos. O mestre tá de volta. O mestre DJ Gilmar. DJ Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Rubi! É claro que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. É claro que sim. Elisângela Cavalcante, comunicação visual, toda sua galera. Primeiro a gente nunca esquece, sempre tá no topo e nunca desce. Um rei que não perde a majestade, seja no presente ou na saudade. Quem não dança agora vai dançar, quem não balançar vai balançar. Segura aí, não deixa cair, aqui é o lendário Rubi. Lendário. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim, sim. DJ Didio Boy, o DJ mais jovem do Pará. Agora eu vou fazer uma sequência. Eu quero ver as novinhas bragantinas dançando assim, ó. É o quê? Habib o quê? Didio. E vai dançando, vai! Em nome de Pitu, tem pra mim, tem pra tu, tem que ter. Tem que ter Pitu, tudo se Deus. Rubi! Vou lançando o passinho, só o ombrinho que me... Olha, gera na gera essas bebezinhas de louquinha. Meu parceiro Luciano! Armado que não... Salão estilo visual! E fora da Cis da Casa do Ferro! E sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS! Conhece? Conhece? E desce uma dose de pito pra aliviar o meu estresse. Conhece? Abra a mala e solta o som que a bunda da novinha desce. Conhece? Meu amigo Paulo Ribeiro, Paulo Harrison. Carreto Massa Pro, Paredão Maninho Motos. Batido Paredão. Eu vou lançando um passinho só. Tá

Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é das... Gustavo, Dona Jô, do sítio Caraú. Pense no sítio top, é o sítio Caraú. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço. Detona, DJ Boy! Vai esse coração, é! Coração, para que se apaixonou por alguém que... Meu parceiro, tô taxista, o Quinta Lundinho, lá de Belém. E vai! Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer. Aldo, Graciel, só quis me ver chorar. O Jefferson do Tremer. Mas eu preciso sair dessa, de se apaixonar. Por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sentir o que se passa em nossa mente. A hora de deixar pra... Ao lado... Mais. Vinícius Silva, seu Charles, Marclay, Ruth Drica, Ivone, o Mário, Célio, toda a galera tá no Rubi. Ou será? E aí, Darlan? Melhor sozinho. E se for, vai fácil pra me perdoar. Mas o amor, às vezes só confunde a gente, não sei. Se com você é diferente, um amor. Mas às vezes só confunde a gente, não sei. Se com você pode ser diferente, coração. É aviões do Paulo Paulo. E aí, DJ Didio? Bora detonando pra galera. Posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. Então vamos deixar rolar. Não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar sem medo. Não pense que eu vou te magoar. Rubi! Então vamos deixar rolar. Não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar. Pois é só teu o meu coração. É só você a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. Super lá e o som é quem vai tocar direto ao seu coração. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael doido, que vão detonar no Águia Digital. O som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamá. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Michael doido, que vão detonar no Águia Digital. O som que é moral. Super lá e o som de São Miguel do Guamá. É o garoto DJ. É super lá e o som. É digital, é super lá e o som. Highlight, é super lá e o som. Agora! Digital, é super lá e o som. Pega sua esposa, sua namorada, a sua Didia, e vai dançar um shot coladinho assim, ó. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. O som mais claro da Amazônia. Pra todo lado que eu me viro, tem um lucro. Com um chefinho mandado por um chefão. Tem lucro do bigão, tem lucro do sabido, tem lucro do bobão, tem lucro do entendido. Meu parceiro Tigrão, de Bragança tá na área. E como é que é? E o tubarão? É tubarão comendo peixe. Patrão, me deixe trabalhar no lucro desse. Eu quero trabalhar. E o homem do posto? Me deixe trabalhar no lucro desse. Ao lado. Eu quero trabalhar no lucro desse. Me deixe trabalhar no núcleo desse. Tem núcleo do puxa-saco, tem núcleo do operário, tem núcleo do enche-o-saco, tem núcleo do otário, tem núcleo do mercenário, tem núcleo do galeão, tem núcleo da confusão. Rubi! Tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no núcleo desse. Eu quero trabalhar no núcleo desse. Me deixe trabalhar no núcleo desse. Eu quero trabalhar no núcleo desse. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi, sempre poderoso. E é despedida do velho Rubi Saudade. Eu quero trabalhar no núcleo desse. Me deixe trabalhar no núcleo desse. Eu quero trabalhar no núcleo desse. Me deixe trabalhar no núcleo desse. Meu parceiro Marcelinho do Cruzeiro, tá no circuito. É a despedida do velho Rubi Saudade. Sábado que vem tem o lançamento do novo Rubi, o lendário, com a volta do mestre. O mestre DJ Gilmar. Pra todo lado que eu me viro tem um núcleo, com um chefinho mandado por um chefão. Tem núcleo do bicão, tem núcleo do sabido, tem núcleo do bobão, tem núcleo do entendido, tem núcleo do marido, tem núcleo da mulher, eu sei bem como é que é. Vai! Tubarão comendo peixe, patrão, me deixe trabalhar no núcleo desse. Eu quero trabalhar no núcleo desse. Patrão, me deixe trabalhar no núcleo desse. Eu gostaria tanto trabalhar no núcleo desse. Era tão bom trabalhar. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Rubi! Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela... E o Marcelinho do Pescado! Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero dar um beijo! Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. E depois? E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não deu em nada, a flor morena já sumiu no amanhecer. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. Vídeo Boy. Se ela tem cheiro de rosa, essa menina, eu também cheiro a jasmim. Quero tanto dar um beijo na menina, quero ela só pra mim. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não deu em nada, a flor morena já sumiu no alvorecer. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não deu em nada, a flor morena já sumiu no alvorecer. Dançando vai. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. É Rubi Caminhão Veneno. Mas não deu em nada. Meu parceiro Darlan. Você é parceiro do DJ Boy. E de madrugada, abri a porta e a janela pra te ver. Mas não deu em nada. A flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. A flor morena já sumiu no alvorecer. Mas a flor morena já sumiu. A flor morena já sumiu no amor. Meu parceiro Juca, ele, o Chico e toda a galera aqui na área frontal do Rubi. Seja bem-vindo, poderoso Rubi. Porque se doer lá fora, ninguém vê, ninguém ignora. Porque se doer.

Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria chora de emoção e vê tanta fartura lá no seu sertão. É o Rubim Bragança. A vida do lavrador é um trabalho pesado, trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro. Meu grande parceiro Marcinho, ele e toda a sua família, dona Nasa, o Juninho, a Marcele, toda a família Metrô, tô no Rubim. Trabalhando o dia inteiro pra noite de redenção. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seca no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é bom falar. Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Se o meu desejo é encontrar você, e essa lembrança de um sorriso lindo, e o meu carinho é só pra você. Faz tanto tempo que eu não lhe vejo. Se o meu desejo é encontrar você, e essa lembrança de um sorriso lindo, e o meu carinho é só pra você. Menina, menina, menina, não consigo te esquecer. Menina, menina, a beleza é você. Menina, menina, menina, não consigo te esquecer. Menina, menina, menina, a beleza é você. Ela é morena, cor de canela, como a natureza bela, lua e sol, iluminando meu coração com a força mais bonita de uma canção. Iluminando meu coração com a força mais bonita de uma canção. Menina, não consigo te esquecer. Menina, menina, menina, a beleza é você. Menina, menina, menina, não consigo te esquecer. Menina, menina, menina, e a gente vai detonando você. Jairinho, DJ Boy e o Tubarão tocando todos os ritmos pra você. Já já tem o Tuba. Dali DJ, mas que solinho descarado esse do bonde do maluco. Não tem mais o que inventar esse negócio de pisa. Todo poderoso Rubi. Abre o som do porta-mala, bonhaca tá pra dançar. Desce mais uma cerveja que o bicho vai pegar. Abre o som do porta-mala, bonhaca. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Onde o Rubi tá tocando, todo mundo vai atrás. Sai da frente, rapaz, sai da frente, rapaz. Quando o bonde tá tocando, todo mundo vai atrás. Abre, abre, abre, abre, abre. Abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre, abre. Fiquei sabendo que a galera endoidou. Quando a guitarra chora, todo mundo grita ô. Põe! Poderoso. Eu amo vaquejado, mas eu curto batidão. No aboio de um vaqueiro, num grado no paredão. O astro da boiada é uma deliga, meu som. Meu cavalo marivando naquele galopão. Balançando, balançando, vai. Naquele galopão. E naquele galopão, cocotó, cocotó. Naquele galopão, cocotó, cocotó. Naquele galopão. Cinturão largo, bota de couro no aboio da boiada. Gostoso, cinturão largo, bota de couro.